Faulkner. Capítulo 7. Solitude. A solitude silenciosa faz nascer o verdadeiro discurso Brennumani. Não reconhecer o valor de estar simplesmente com Deus, como o amado, sem nada fazer, é arrancar o âmago do cristianismo. Edward Schellebeck. O silêncio não é a simples ausência de ruídos ou a interrupção da comunicação com o mundo exterior, mas o processo de atingir um estado de tranquilidade. A solitude silenciosa faz nascer o verdadeiro discurso. Não falo de isolamento físico. Solitude aqui significa estar sozinho com o só, experimentando o outro transcendente e crescendo na percepção da própria identidade como alguém amado. É impossível conhecer outra pessoa intimamente sem passar um tempo com ela. O silêncio faz dessa solitude uma realidade. Já se disse, o silêncio é a solitude em ação. Assemelha-se muito à história de um executivo aflito que procurou um pai do deserto para se queixar sobre uma frustração que experimentava ao orar, sobre sua virtude defeituosa e sobre relacionamentos fracassados. O ermitão entrou em sua caverna e saiu com uma bacia e um jarro de água. Ao despejar a água na vasilha, a água caiu respingando e agitada. Por fim, começou a se acalmar e ficou plácida e suave. É o que acontece quando se vive constantemente no meio dos outros, disse o eremita. Você não se vê como realmente é por causa de toda a confusão e perturbação. Você não consegue reconhecer a presença divina em sua vida e a consciência de que você é amado lentamente se esvai. Leva tempo para a água se acalmar. Chegar à tranquilidade interior requer um tempo de espera. Qualquer tentativa de apressar o processo só faz agitar a água outra vez. Os sentimentos de culpa podem ser suscitados imediatamente. O eu sombrio insinua que você é egoísta, que está perdendo tempo e fugindo das responsabilidades da família, da carreira, do ministério e da comunidade. Mas a solitude silenciosa torna possível e pessoal o verdadeiro discurso. Se não estou em contato com o fato de eu ser amado, então não posso tocar a santidade dos outros. Se estou alienado de mim mesmo, sou da mesma forma um estranho para os outros. A experiência ensinou-me que me conecto melhor com as pessoas quando me conecto com meu âmago. Quando permito que Deus me liberte de uma dependência pouco saudável das pessoas, escuto mais atentamente, amo mais altruístamente e sou mais compassivo e brincalhão. Levo-me menos a sério, percebo melhor a respiração do Pai no meu rosto e vejo que meu semblante se ilumina com um riso no meio de uma aventura que eu aprecio totalmente. Gastar um tempo com Deus intencionalmente capacita-me a falar e a agir a partir de uma força maior, a perdoar em vez de alimentar o último ferimento aplicado contra meu ego machucado, a me entregar à magnanimidade nos momentos mesquinhos da vida, capacita-me a me perder, ao menos temporariamente, contra um pano de fundo maior que o cenário dos meus temores e inseguranças, a simplesmente me aquietar e saber que Deus é Deus. Como benefício colateral, praticar a solitude silenciosa capacita-nos a dormir menos e a sentir mais energia. A energia despendida na busca exaustiva do impostor por uma felicidade ilusória está agora disponível para ser focada nas coisas que realmente importam. Amor, amizade e intimidade com Deus. A voz calma e suave. 1 Reis 19, verso 12. É o que você precisa ouvir. Pedi palavras. A vida dirigiu-me a uma floresta. Pôs-me na solitude em que o discurso é suave e a sabedoria se aproxima por meio da oração. Chester Emerson. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar de deserto. Mateus 14.